Tô querendo fumar o meu coração. Tô me imaginando o drama na mente do palhação. Vem, vai, vem da volta das neuroses. O filme que eu vivo é independente, horror e ação. Tô querendo fumar o meu coração. Tô me imaginando o drama na mente do palhação. Vem, vai, vem da volta das neuroses. O filme que eu vivo é independente, horror e ação. Levantei mais cedo e taquei fogo no fininho. Não me peça coisas que eu não faria nem por mim. Amo minha coroa, amo os meus manos. Tá no plano a melhora deles mesmo que me leve ao fim. O vilão era o herói, mas logo desistiu. Percebeu que a paz é a utopia nesse mundo frio. Manos carburando, escutando Travis Scott. O efeito borboleta mostra o que você não viu. Um barril de rap tipo vá tomar no cu. Manos que vivem na norte sofrem igual lá no sul. Todos vítimas de si, drogas e governo. Calibre da arma apaga o belo céu azul. Quando eu vou pra luta eu tenho medo do morcego. Tudo é uma piada ruim, meu boné tipo capuz vermelho. Eu estou ficando louco. Mesmo assim me mantenho verdadeiro.